Calvário para nos salvar. É Ele que nos prometeu que foi preparar para nosso lugar. É lá em Jerusalém que o povo santo de Deus vai morar. Por isso se prepare, irmão, se nesta cidade quiser habitar. Esta cidade santa que Deus preparou, eu estou ansioso para conhecer. Suas ruas de ouro, seus muros de jaspe e suas pedras que são de cristal. Se prepare, irmão, se quiser ir morar nesta cidade santa que Deus preparou. Lá só está lavado no sangue de Cristo. Seu nome é lindo, é Jerusalém. Cristo que desceu do céu, morreu no Calvário para nos salvar. É Ele que nos prometeu que foi preparar para nosso lugar. É lá em Jerusalém que o povo santo de Deus vai morar. Por isso se prepare, irmão, se nesta cidade quiser habitar. Esta cidade santa que Deus preparou, eu estou ansioso para conhecer. Suas ruas de ouro, seus muros de jaspe e suas pedras que são de cristal. Se prepare, irmão, se quiser ir morar nesta cidade santa que Deus preparou. Lá só entra lavado no sangue de Cristo. Seu nome é lindo, é Jerusalém.